no teu olhar, ver que é mentira o que dizias, saber que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí. Teu engano.